Obrigado, boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite, é o 6748 da UERJ. Turbo 398, taxi via Juliette. Gente, no 398, taxi via Juliette, portão 9. Juliette 9, obrigado. Fala, Salvador, 6748. 6748, taxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 6748. Pushback, estacionamento azul 407-1, no gate 1. Autorizado de chamar o táxi. Livre de chamar o táxi, 407-1. 6748, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette, portão 5, 6748. Informe, livre acionar, chame para o táxi. Uniforme copiou a torre. Livre acionamento, chame para o táxi. Whisky Yankee Uniforme. Seu acionamento, 6310, posição 612. 612 está livre, eu chamo 6310, chame táxi. Demorei. 47, direito no 219. 219. Boa noite, Santa 3258, mantenha a ponta de espera. Livre 5218, livre pouso no 0, vento 100 graus, 08 nós, check trem. Ok, sente livre pouso, tá baixado e travado. Livre 5218, agora 5.7 milhas. Tem. Do PLB, o Whisky Yankee Tango, quais são o Whisky Yankee Uniforme? Whisky Yankee Uniforme só é a torre? Whisky Yankee Uniforme, o senhor está recebendo a torre? Ok, é, confirma o PLB. Agora copiei o Whisky Yankee Uniforme. Autorizado o táxi via 45, reporte em grado de pista no 7. 3858 a Lima 6110. A Lima 6110. Uniforme a Lima 100, pista 107. Solo 50, direito no 219. Direito liberal 219. Solo 35208, livrou. Solo com 604, antes da Juliette. O 35208, via Alfa e aguarde antes da Juliette para ingresso. Sete Alfa aguardando antes da Juliette. Do 471, direita, em de Alfa 18895, altímetro 10, no meio, bom voo. Direita, continuidade 295, azul 47, aqui do cuidado. 604, aguarde a passagem da Avianca, taxiando agora próximo ao travéio do portão 612, após ingresso a Juliette, prossegue o portão 02, o gol no 604. Após a Avianca, ingresso a Juliette para o 2, no 604. Decolou 52, chame o controle 1208. O controle agora 208, obrigado, boa noite. Juliette, remoto 3, grato. 3858, decolando, você escuta? Está cruzando 1500 no PC da Momo. Tan 3858, contato radar decolagem, voo para o nível de voo 370, saída Momo Frot. 370, Momo Frot, 3858. Uniforme, decolou 53, chama o controle no 208. Estava no 208, isso que é uniforme. Bom dia, Whisky Yankee Uniforme, boa noite. Abatango Whisky Yankee Uniforme, contato radar na decolagem, estou para o nível de 320, saída da El Leda. 320 da El Leda, Whisky Yankee Uniforme. Uniforme, voz de Leda. Confio com o Whisky Yankee Uniforme, senhora? Na proa de Leda. Na proa de Leda, senhora. Whisky Yankee Uniforme. Está passando a retaguarda na TR da Trip, o TT-62, após a coordenação está livre, chame o táxi. Após a TR da Trip na retaguarda, está autorizado para chamar adicionalmente, chame o táxi, TT-62. E o tráfego já liberou, pode iniciar e chame o táxi, TT-62. Pode iniciar e chame o táxi, TT-62. 3858 vá direto à posição front, está presente? Então, 3858, vamos fazer coordenação com o seu Recife, mas de antemão temos dois tráfegos descendo. Se o seu for na pro de front, vai conflitar, mantenha a Momo. Ok, inicialmente então vai voar a Momo, 3858, obrigado. No livre decolagem, o vento 510. Livre decolagem 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tá pronto? Informe efetuando o desvio de 15 graus à direita, senhor. Gente, o uísque é aquele pão pouquinho por quantas milhas? Aproximadamente 5 milhas, senhor. Gente. Eita, Lima tem. Senhor, decolado 57, controle 20.8, por favor. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, Zulu 4071, decolou da EL, 1500. Zulu 4071, contato para a decolagem, estou para o nível de voo 360, saída da EL, Leda Brilha. 360, da EL, Leda Brilha, Zulu 4071. Patango, uísque anquiliforme, chamo San Francisco 125. Continuando a frequência, senhor, 1251. Protejamento correto, uísque anquiliforme. Tá, o 9907, essa identificação autorizada a chegada BOMF, desça para 4 pés, o ajuste 1016. Gol no 889, Galeão 360. Isso. 889, Galeão autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da EL. Leda após posição Bridge, onde intercepta Pesulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5170 no transponder. Estacionamento, voo 989. Chão 3662, taxi via parte principal, índio alto, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 95, o ajuste 10 no meio, morro. o Guará 18 na escuta do solo. Boa noite, eu tomava na escuta. Estimativo, para posteriores autorizações agora no pushback táxi decolagem, mude agora para 118.95, por favor. Chame 118.95 para cópia. Salvador, boa noite. Voo no 604, informação, Alfa. Voo no 604, chame 118, decimal 95 para cópia. Web 6747, chame 118, decimal 95 para cópia.